que eu perdi alguém. Mas eu nunca fiz mal pra ninguém. Cê tá falando mal de mim, vou te mostrar que não é bem assim. Só pra você saber, se eu largar o álcool, olha o estrago que vai ser. Se eu não beber, a Ambev vai fechar. O que vai ser do dono do bar? Sem gorjeta o garçom vai entrar em desespero. Bêbado gera emprego e dá serviço pra cantor sertanejo. Se eu não beber, a Ambev vai fechar. O que vai ser do dono do bar? Sem gorjeta o garçom vai entrar em desespero. Bêbado gera emprego e dá serviço pra cantor sertanejo. Bora, Rick Neto, meu divulgador estourado, Alex Cachaça, tamo junto. O nome dele é Gil Sossego, Paulo Produções, de Brau Studio. Cê tá falando mal de mim, vou te provar que não é bem assim. Só pra você saber, se eu largar o álcool, olha o estrago que vai ser. Se eu não beber, a Ambev vai fechar. O que vai ser do dono do bar? Sem gorjeta o garçom vai entrar em desespero. Bebendo gera emprego e dá serviço pra cantor sertanejo. Se eu não beber, a Ambev vai fechar. O que vai ser do dono do bar? Sem gorjeta o garçom vai entrar em desespero. Bêbado gera emprego e dá serviço pra cantor sertanejo. Chora Dedê na guitarra, pisa, maltrata, machuca. Isso aqui é o dono do bar, rapaz.